À beira do abismo. Hoje no À Beira do Abismo voltamos a receber um comediante. É verdade, já não tínhamos uma pessoa do stand-up por aqui há algum tempo e hoje, além de ser do stand-up, é do Norte. É o Joca Silva, ele já faz stand-up há mais de uma década e tem dado espetáculos por todo o país e nós falámos sobre isso, falámos sobre o stand-up, falámos sobre não fazer stand-up em tempo de pandemia e como fazer fora dos confinamentos. E acabámos também por falar de outras coisas, como de filmes e de fé. Mas não vou dizer mais nada, vale a pena ficarem para ouvir a conversa, por isso, sem mais demoras, aqui fica a minha conversa com o Joca Silva. Então, como é que estás? Primeiro que tudo. Olha, estou numa fase gira, que é, eu continuo a trabalhar, não estou em confinamento. E isso faz com que eu esteja a ver o mundo um bocadinho de outra maneira, que é, eu estou a ver o mundo parado lá fora, enquanto o pessoal está todo naquela de, aí olha, eu estou aqui em casa e tal, eu ando nas estradas sem pessoas, estou a trabalhar na empresa, não tenho clientes, estás a ver? É estranho, mas de outra maneira, vá. O que é que tu fazes exatamente, só para as pessoas que nos estão a ver terem ideia? Eu sou o gestor técnico numa empresa de marketing olfativo. E perfume design, ou seja, há lojas que têm uma assinatura olfativa, da mesma forma como têm um logótipo, também têm um odótipo, que é o cheiro que caracteriza a marca. E nós desenvolvemos isso e eu trato da implementação. Seja uma máquina, seja uma almofada perfumada, seja, sei lá, um milhão de soluções, dependendo dos clientes. E eu trabalhamos então, muito com hotéis, farmácias, ginásios, stands de automóveis. Então agora as tuas viagens fora de casa são só para as farmácias, não? Não, eu trabalho na empresa. Eu saio de casa para a empresa e depois da empresa para casa, que por acaso aqui é 2 minutos. Trabalho muito perto de casa e faço o meu passeio higiênico, vou e venho a pé, mas de máscara. Epá, sim, isto deve ser... Eu de facto sou daqueles que trabalham o dia todo em casa, portanto também não tenho essa percepção, mas de facto deve ser estranho, não é? Quer dizer, todos os dias acordar... Tanto se calhar já te habituaste, porque já estamos nisto há um ano, mas há um ano ou pelo menos já estamos a repetir o confinamento desde há um ano. De onde no primeiro confinamento eu trabalhei, mas trabalhei mais de casa, porque parámos, porque a empresa fechou, ficou semi-fechada, mas ficámos a cumprir só os serviços mínimos, mas... Sim. Mas nesta empresa simplesmente não fechou. Então eu tenho um bocado as duas versões. Mas há uma coisa que me está a roer, que é... Eu do primeiro confinamento fiquei quase 100 e tal dias sem fazer stand-up. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo sem fazer stand-up desde que comecei. E estava a ressacar muito. E agora já estou a ressacar outra vez. Fiz a última vez na semana antes do Natal. E já estamos quase em 2 meses e já estou a bater mal, porque eu preciso de ir ao meu psicólogo, que é ir ao palco dizer disparates. Em dezembro deve ter sido... Quantas pessoas é que estavam a assistir? Como é que era isso? Como é que é aquela coisa das pessoas estarem de máscara e não saber quem é que está a rir? É muito estranho, não é? Ora bem, o stand-up, a primeira vez que eu fiz stand-up depois do confinamento foi naquelas sessões do Cinemas Nós, que existiram no Porto e em Lisboa, que aqui no Porto era o Hugo Sousa que estava a gerir, e eu fiz logo na primeira. Fui logo convidado a fazer na primeira. E foi muito estranho, porque apesar de eu ter tipo 200 pessoas à minha frente, era num cinema enorme, e era muito espaço vazio. E as pessoas estavam de máscara. E a reação não tem nada a ver com o que tu estás habituado. Porque as pessoas estão muito espalhadas e estão com um pano à frente da cara e o riso não sai igual, o feedback que tu tens do palco não é igual. Mas, como eu tenho uma carreira marcada por muita estrada, muitas vezes muito dura, e por muitos sítios difíceis, uma pessoa liga o power through, não é? E vai e faz. Pronto. E eu estava com tantas saudades de fazer stand-up que foi muito melhor do que não fazer. E quando a seguir a mim vai o Hugo Sousa e o Miguel Sete Estacas e a reação é igual, e eles são comediantes que não devem nada a ninguém, não é? Estão provadíssimos, eu percebo que aquele não fui eu. Ou seja, e já venho mais descansado. Entretanto, fiz alguns bares que, segundo as regras da altura, as pessoas não precisavam de estar de máscara. Tinham, era poucas pessoas, porque as mesas estavam muito separadas. E as pessoas dentro da mesma mesa estavam a consumir, não é? Eram as regras que tínhamos. E já era mais fácil. Mas o último espetáculo que eu fiz foi no Sá da Bandeira, na sala de cima, a convite do Ruben. E de facto voltei à mesma situação, de sentir que as pessoas todas separadas numa sala que normalmente leva 100 ou 120 pessoas, estavam tipo 40 ou 50, todas separadas de máscara, epá, é muito mais frio, muito mais frio. Mas, de facto, é para quem... Epá, o stand-up nunca foi uma arte de palco fácil, foi sempre dura, e acho que faz parte, não é? É um novo formato agora. Pelo menos enquanto o bicho não se for embora, é um novo formato e é assim que temos de trabalhar. Não, e tu falaste aí de uma coisa que também é verdade, não é? Que a estrada te fez, que os anos de estrada te fizeram conhecer sítios, vá, não tão agradáveis como outros. Qual é que foi, esta deve ser a pergunta que te fazem mais vezes e talvez já tenhas falado nisto num ou noutro podcast, mas qual foi o pior sítio em que tu atuaste? Opa, a nível de pior... O pior sítio não é obrigatoriamente um sítio em que correu mal. Sim. É? Porque às vezes o sítio é mau, mas o público que se junta ali é bom e vai. E a cena resulta bem. Mas eu tenho um sítio em Castelo de Paiva que é... Opá, que é uma daquelas cenas que o tipo ligou-me. Eu vi e eu nunca aceito um trabalho à primeira. Normalmente digo uma daquelas mentirinhas brancas do estou a conduzir ou estou sem o meu... telefone ou sem a minha agenda ou qualquer coisa e vou verificar qual é o sítio onde é, vou procurar o Facebook e o Instagram do lugar para perceber se me interessa fazer ou não. Portanto, e então houve um sítio que não me interessava de facto fazer e em que eu dei um cachê muito estúpido, estupidamente alto. Pá, só que o senhor aceitou na mesma. E então eu atuei numa associação recreativa lá de uma terriola, numa noite em que... Opa, que era uma associação recreativa que de facto é um café, com uma coluna ao meu lado, não é? Com um microfone, e em que as pessoas simplesmente não entraram. Ficaram todas cá fora porque estava calor. Opa. E eu perguntei ao senhor, olha, mas eu posso levar a coluna lá para fora e fazemos isto na esplanada? Não pode, que eu não tenho licença. Caras. Então foi giro, não é? Ficaste para aí uma hora e meia a falar para o boneco. Não, tu tens aquelas coisas que quando tu já trabalhaste alguma coisa, aprendes-te a proteger. Ou seja, sim. Então explicas ao senhor que vais fazer duas partes, uma de 40, de 20 a 30 minutos cada parte e tal, não sei o quê. E chegas ao fim da primeira parte e explicas ao senhor, pergunta-lhe se queres que ele faça a segunda. Se fizeres a segunda, ele vai-te fazer um... Ou melhor, faz aquela coisa do... Faz 20 minutos, vais ter com o senhor, diz, ah, vá pessoal, obrigado a todos e tal, voltamos já, e não sei o quê. Vou ter com o senhor, olha, você quer que eu faça a segunda parte e eu vou-lhe cobrar o dinheiro todo ou faço-lhe um desconto e... E normalmente não fazes a segunda parte, percebes? Ou vais à segunda parte agradecer e tal e acabou. Pronto. Uma pessoa também tem de aprender a defender-se dessas situações. Porque são mais para toda a gente, são mais para mim, são mais para o dono da casa, são mais para o público e pronto. Então tenho assim algumas, não é? Pá, mas também tenho surpresas muito agradáveis, não é? Também tenho aquela cena de ir para o meio de lado nenhum e chegar ao sítio e o senhor montou um comedy club porque seguiu tudo o que eu lhe pedi. Como assim montou um comedy club? Montou um comedy club, houve um senhor no meio de... Ai, como é que se chamava aquilo? Celurico da Beira, que... Tinha um café com um salão de jogos por baixo desativado. E então ele tinha lá os bilhares encostados e tal, e aquilo estava tudo vazio. E ele queria que eu fosse lá. Ligou-me e tal, e disse, olha, eu vou, mas você tem de me garantir que as pessoas estão sentadas, viradas para mim, que eu tenho um palco, que eu tenho luz, que isto, que aquilo, que aquilo outro e que aquilo outro. E ele criou tudo. E eu, quando cheguei lá ao salão de jogos, estava transformado numa sala excelente para o stand-up. porque tinha as pessoas todas sentadas viradas para mim, não tinha mesas, era uma plateia, uma plateia de cadeiras de esplanada, daquelas cadeiras metálicas, sabes? Sim, sim. Mas uma plateia, tinha um palco, tinha uma luz branca virada para mim e o som dava perfeitamente. Aquilo encheu e foi uma noite muito boa. E é pá, aí um em cada 100 casos em que encontras que alguém de facto faz aquilo que tu pediste. Opa, acontece muitas vezes. Eu tenho uma... Lá está, isto foi a estrada que me fez assim. Eu estou a fazer, estou a gravar este podcast com o microfone que eu uso na estrada. Porque eu tenho o meu material. Até o amplificador. Eu tenho mesa de som, tenho microfone, tenho tripé e tal. Porque quando eu comecei a vender espetáculos, o dinheiro que eu cobrava era mais barato do que alugar o material. Então o dono não ia alugar por minha causa. Mas conforme tu começas a ficar mais conhecido e começas a cobrar naturalmente mais dinheiro, tu começas a ser mais importante para a noite, não é? E o homem que não vai alugar uma, não vai pagar 20 euros ou 50 euros a um senhor que aluga do karaoke, se for pagar 50 euros a ti, mas quanto vai pagar 200? Já é capaz de alugar. Estás a perceber? Já lhe fará sentido. E então isto tem a ver com quanto mais caro tu cobras, mais condições consegues exigir. Opa, e depois também só vai apostar contigo quem quiser mesmo. E então, a partir de determinada altura, por um lado porque eu tenho maior parte do material, e por outro lado, porque também começo a cobrar mais dinheiro e a ser mais importante, a partir de determinada altura, o único problema com que tu começas a lidar é a luz só. Que é, pá, tu chegas a um sítio e a luz não é boa. Porque não é muito fácil eles perceberem, uma pessoa que nunca organizou ou o quê, perceber que a luz ideal é um foco e que o resto tem de estar escuro. Na cabeça das pessoas isto não cobre muito bem. Ainda chego a sítios onde o pessoal tem uma luz, eu tenho uma luz, acham que uma luz por trás de mim que vai ser muito giro, sabes? Eu digo, não senhor, que isto está em contra-luz. Então não tem problema, pousa-se aqui um holofote no chão, virado para si. Não pode ser que eu fique com cara de Freddy Krueger. Eu já sou feio. Se a luz estiver de baixo para cima, fica horrível. Pronto, e uma pessoa passa por estas coisas. Com a vantagem de que quando repetes uma casa dessas, já não vai acontecer. Isto é se repetires, não é? Pois, claro, mas... Amigo, mas isso é para quem tem unhas para tocar guitarra, não é? Sim, claro. Quando você chega lá e é um jogo de números, umas repetes, outras não. Às vezes não repetes porque o dono nunca mais quer gastar aquele dinheiro. Às vezes não repetes porque te corre mal. E às vezes não repetes porque há outra casa ao lado que te vem e que o outro não chama e chama, sabes? E tu já vais para do lado e já funciona melhor. Por exemplo, Leiria tem um exemplo muito, pá, muito flagrante disso. E que nós fizemos umas temporadas valentes. Eu atuei umas 5 ou 6 vezes no Café Liceu, pá, com boas condições, tudo ótimo. E como lá o stand-up pegou, a seguir abriu o paddock. E quando o Café Liceu perdeu o gás, nós começámos a trabalhar no paddock. E a última vez que atuei em Leiria foi no paddock. Já com condições, onde já não tens de explicar nada, porque o formato já veio praticamente importado do outro lado. Porque já viram como é, já sabem como é que funciona. Sabes? E isto também tem, pá, tem a ver um bocado com isto, não é? Com quem é que tu te associas para fazeres a cena acontecer. Há donos melhores e donos piores. Mas o trabalho é mesmo assim, não é? É verdade. Pá, e depois voltamos àquela velha questão que, pá, eu fiz algum stand-up e a ideia que eu sempre que tive é que é muito raro os meninos de Lisboa irem ao resto do país. Pronto, exceto, pá, sim, está há bocado referiste o Ruben Branco, de facto está pelo Porto e tal, e assim, mas muita a malta de Lisboa tem... O país é só a capital. E tu te falas que foste a Solurico da Beira e não sei o quê e tal. E eu ia pensar, pois é, as pessoas também me podem querer ver, não é só em Lisboa e no Porto. Mas isso é todo um trabalho que também é desenvolvido ao longo dos anos, não é? Quer dizer, e descobrir onde é que há malta que se interessa. Sim, sim, e depois acontece muito uns passar por os outros. Ou seja, tu vais atuar num sítio e está lá um tipo que te vê e que te chama para o outro lado. Agora, isto, há uma... Num podcast que era... Se não me falha a memória, chamava Stand Up Underground. Eu acho que o João Pinto, sabes quem é o João Pinto, comediante de Lisboa? Sei. Acho que definiu isto de uma forma muito, muito engraçada, em que o João Pinto disse: eu sou um franciscano da comédia. Eu vou fazer as piadas, eu vou atuar para o público se rir. E o meu foco é o público rir-se. E eu identifico-me muito com essa perspectiva, que é a outra, eu vou fazer a minha arte e o público interessa pouco se percebeu isto ou não. Não está errada a nota. Eu tenho esta e eu sinto-me bem assim. Que é, opa, eu vou chegar a um sítio qualquer e eu, dentro do meu material, dentro do que eu sei fazer, da estrada que eu tenho, da minha, eu vou fazer o possível para aquele público que ali está a rir-se. E não, eu vou treinar este texto, se calhar eu tenho este texto para treinar e, portanto, vou treiná-lo. Estás a perceber a diferença? A perspectiva. A minha perspectiva é sempre esta. E depois aconteceu uma coisa muito engraçada, que é, nós chegamos a trabalhar, eu usei o Joel, chegamos a trabalhar um bar em Porto Alto, chamado Feelings. Porto Alto é a 20 km de Lisboa. Quando ligavas um comediante de Lisboa, se ele queria ir lá atuar, e eles respondiam, ipá, tão longe, repara que nós íamos do Porto para lá. Pois, era por isso que eu me estava a rir. Sim. Ipá, tão longe, pronto. Depois eles acabaram por ir atuar, porque aquela casa acabou por se tornar quase uma referência do stand-up ali, não é? Porque foram-se fazendo várias noites e tal. Mas nós chegámos a ter 40 bares de norte a sul do país. E quando eu digo norte a sul, tivemos alguns no Alentejo e tal. E Algarve só fizemos porque, na altura, há convite do Dário. Que o Dário tinha um projeto de bares lá no Algarve e nós fizemos alguns lá com eles. Nós não, que eu não fui. O Zé e o Joel é que foram. Mas eles, portanto, contariam, não é? Nós fizemos isso. Mas a nossa cena estava muito por aí. A realidade é que, se calhar, a malta de Lisboa, que em vez de se preocupar em atuar muito, como eu me preocupei sempre, se preocupou em cuidar a carreira, hoje está melhor do que eu. Achas? Pá, no sentido que eles têm uma carreira projetada, fazem espaços maiores do que eu, vendem mais bilhetes que eu. Mas isso estás a falar de uma meia dúzia, não é? Porque... Pois, está bem, mas foram os que conseguiram. Mas, claro, não é? Mas sim, eu reparo, não é no palco. Porque no palco tu podes achar é que somos diferentes. Não é? Ou seja, e tu gostas de um estilo ou não gostas de outro e tal, mas à partida seremos todos mais ou menos competentes. Agora, a questão é que essa meia dúzia, e é uma meia dúzia grande que começou depois de mim ou ao mesmo tempo que eu, está toda mais bem posicionada do que eu no mercado. Por isso, não sei quem é que está certo. Agora, eu não me arrependo das escolhas que fiz, percebes? Não estou a dizer com isto que me arrependo. O que eu quero para a minha vida é ter uma quantidade de pessoas que se juntam para me ouvir dizer merda. Eu posso dizer palavrões aqui? Podes, à vontade. Pá, eu percebo o que tu queres dizer, mas eu não acho que tenham... Quer dizer, eu também não sei em quem é que tu estás a pensar especificamente, mas as pessoas que eu estou a pensar de Lisboa que têm sucesso, pá, é um sucesso muito relativo, porque é estarem a bombar dentro de um tipo, uma faixa etária, um grupo de pessoas muito específico. E ok, se disseres isso, se a partir daí eles têm sucesso, sim. Pá, mas duvido que algum deles fosse a Solerico da Beira ou a Castelo de Paiva e conseguissem... Não, mas isso é um salto que depois a carreira tem de te obrigar a dar ou não, que é um make or break. E eu dou-me este exemplo com o António Raminhos. A primeira vez que eu o vi atuar, ele foi o pior da noite. E era uma noite onde eu estava. E eu vi-o atuar e ele foi o pior da noite. Era uma noite em que estava eu, ele, o João Seabra, o Miguel Sete Estacas, exatamente, Casino da Figueira. E ele, pá, foi o que teve menos, claramente, menos aplausos, menos reações, menos gargalhadas. E tu ias ver um espetáculo do António Raminhos em nome próprio e ele partia à casa. Porquê? Porque ele, na altura, só trabalhava para o público dele. Não tinha contaminado mais. Hoje em dia, o António Raminhos dificilmente vai atuar a algum coletivo de comediantes, um grupo, algum cartaz, algum espetáculo, e não é ele o melhor. Ou se não é o melhor, não está ao nível dos melhores. Dificilmente. Porque o António Raminhos, entretanto, saltou da bolha dele, nesse aspecto, saltou da bolha dele e começou a chegar a mais gente. Mesmo o humor dele, mesmo as pessoas que não o conhecem bem, começaram-se a ligar porque o humor dele conseguiu isso. Agora, isto faz lembrar o, sei lá, o crescimento de um Guilherme Duarte, que a primeira turnê que faz é com o Red Light Comedy, é ele e mais quatro comediantes, sítios pequenos e tal. A segunda turnê que faz é ele sozinho nesses sítios pequenos, de 100, 200 pessoas. E a terceira turnê que faz é ele sozinho, mas já teatro circo, só não enche o Coliseu, porque se calhar não se meteu, mas tipo teatro de 700 e 800 pessoas. E isso é uma carreira bem planeada, percebes? Porque depois ele também chega acima do palco e também cumpre, não é? E ele mesmo fora da bolha dele é bom, não é? Não tem com isso mais. O Guilherme Duarte é capaz de ser dos melhores stand-up comedians em Portugal nesta altura. No stand-up comedy, naquela cena de palco só. Okay. Acho muito, muito bom. Agora, acho que tem a ver um bocado com isso, mas pá, das coisas que me dá muito gosto é eu chegar lá, sei lá, eu antes da pandemia fui fazer um Revenge of the 90s, sabes? A sério? A Melgaço. Uau. Melgaço. Não sabia que havia stand-up no Revenge of the 90s. Naquele houve. O tipo chegou lá e lá no cartaz estava e tal. Aquilo nas Termas, em Melgaço. Acho que é Melgaço ou é Monção. Sei que é extremo norte de Portugal. Mas... E eu chego lá e, pá, estamos a falar de um casarão quadrado enorme, assim, com uma fonte no meio, escadarias e uma pista de dança no meio. E as pistas de dança para o pessoal de pé é a pior porcaria que pode existir para stand-up, não é? O pessoal quer é sentar. E quando eu vou para começar aquilo, eu olho para o produtor e digo, olha, isto vai estar muito complicado, porque o pessoal está aí todo espalhado fora e tal, e não sei o quê. Ele disse, sim, pá, mas isto é tipo um warm-up e tal, se puderes, mas vais fazer. Eu disse, claro, então contrataste-me, eu vou fazer. Não está aqui em questão a não fazer. Não há nenhuma das condições que, se eu não tivesse um microfone, não faria. Vou fazer, não. E então eu cheguei lá e comecei. E foi com muito agrado que no fim dos 40 minutos eu tinha as escadas, algum pessoal de pé, e as escadas todas cheias de gente sentada a ver e a rir-se e a aplaudir. E eu olho e digo assim, epá, foi duro de carago. O princípio foi muito duro. Mas eu vim embora a sentir-me um campeão. Porque consegui aquilo, percebes? Porque consegui. E isto também conta, não é? Também eu vim embora a pensar, contava-se pelos dedos das mãos em Portugal quantos comediantes é que tinha desconhecidos. Os conhecidos, só se o Fernando Rocha ou um Roscas e Estacionantes, o quê? O pessoal viria naturalmente. Não... Mas de resto, contas pelos dedos das mãos, os desconhecidos que eram capazes de ir lá sacar aquele público, eu consegui. Opa, pronto. Também é giro, vá, também faz parte. Não, não claro. Eu honestamente, eu. Pá, como pessoa que gosta de stand-up e que, apesar de não fazer de uma forma recorrente agora, pá, gosto de ver e gosto de conhecer a malta, eu sempre dou mais valor a pessoas assim como tu, pá, que têm essa capacidade, lá está, independentemente do sítio, depois chegam a casa no fim do dia, sim, consegui, estou a imaginar-te, tu ires de carro para casa e a falares contigo próprio, a dizer, quem é o maior, sou eu. Nesse aspecto, a minha mulher é que me atura, e não é nada fácil, acredita, porque ela faz as viagens todas comigo, e então é, a ida para lá é, no que eu me fui meter, meu, foda-se. Agora vou para Melgaço fazer, às tantas nem vai ter condições nenhumas, esta porcaria vai ser horrível. E há vindo embora. Quem é o maior? A minha mulher é que matura muito isso. Ou então, muito pior, é quando eu vou cheio de fé. Epá, vai ser do caraças. E corre mal. Quando corre mal, a viagem para casa é... destruidora. Epá, imagino. Eu por acaso, quando era no stand-up ou mesmo no teatro, porque faço teatro de vez em quando, pá, quando corre mal, a minha cena é, não vamos falar sobre isto, e fujo. Eu lembro-me uma vez, numa noite de stand-up, acho que foi a única vez que atuei durante a pandemia, foi já depois da primeira quarentena, é pá, aquilo correu tão mal, mas tão mal, que eu só saí disparado lá a correr, tipo, tchau pessoal, até amanhã, adeus, nunca mais vou ver. Porque, pá, não queria. É daquelas coisas, ou ficar a torturar-me durante 3 horas e dizer, ah, que merda, eu caio e coisa, mas, é pá, não. Não consigo. Pronto, desculpa o pequeno desabafo. Sabes quem é aquele comediante norte-americano, a Nikki Glaser? Sim, sei. Eu ouvi num podcast, que eu acho que é o Comedians Comedian. Comedian Comedians. Já não há. É um, já há uns anos largos. Ela a dizer uma coisa que eu achei interessante e que tentei aplicar na minha vida. Que é, a atuação boa ou má, estás no direito de a deixar influenciar até ao dia seguinte às 10 da manhã. Ou seja, correu muito bem, fabuloso. Podes deixar o melhor comediante do mundo até amanhã às 10. Correu muito mal, tu, pá, horrível. Podes dizer que desistes do stand-up e nunca mais queres fazer esta merda até amanhã às 10. Amanhã às 10 vamos começar a trabalhar. Corra bem ou corra mal, amanhã às 10 vamos lá, porque não... E eu gosto desta perspectiva. Mas eu, como sou um tipo muito analítico, quando me corre mal, eu venho a desconstruir o show todo. Sim, também é uma boa tática. E eu venho a desconstruir o show todo. Onde é que eu errei? O que é que eu devia ter feito que eu não fiz? Não é a cena de arranjar um culpado. Às vezes é. Às vezes há sítios que são inquebráveis ou não dá. Há públicos que tu não consegues vergar. Sei lá. Eu nesse aspecto tive uma noite uma vez que me marcaram para a noite de Halloween, em que eu fiz uma hora, portanto, uma hora e 10, sem uma reação do público. Foda-se. Como é que tu aguentaste tanto tempo? Eu vou-te explicar. Foi muito bem pago, pá. Pois, é uma boa razão. E eu tinha aquela cena de dizer assim, ora bem, eu virei para o dono e disse, olha, isto é assim, assim, bem, faz-me isto, desliga-me as televisões, põe-me não sei o quê e tal... Epá, não posso desligar as televisões. Eu, porquê? Mas é suposto. Epá, vai para estar aqui a passar umas animações de Halloween e tal. Eu, mas não pode. Epá, mas vai ficar, vai ter de ser e tal, não sei o quê. Pronto, está bem. Mas manda parar as pinturas de Halloween e não sei o quê. Epá, não posso parar isso. E eu disse, mas olha, assim, isto nunca vai correr bem. Ele, vai, que você vai ver e tal, não sei o quê. Eu, preparo o envelope. E fiz o meu tempo e cheguei ao fim e disse, venha. E ele, epá, mas isto não correu muito bem. Eu, venha. Não quero saber. Eu também já estava tocado com o dono, percebes? Mas eu dificilmente algum desconhecido tirava aquela noite. Mas eu venho embora a pensar, de facto, o que é que eu poderia ter feito para aquilo correr bem. Porque, e mesmo quando corre mal, e às vezes, pá, sei lá, já era uma... Às vezes nem é o correr mal, é o não correr ao nível das tuas expectativas, não é? Porque tu vais todo garganeiro a dizer que vai ser uma noite daquelas que... Que vai ser um mimo, e tu chegas lá e aquilo não corre bem, e tu começas a pensar o que é que eu disse na abertura, o que é que alienou este público, porque é que isto não estava a dar. Porque a aprendizagem aqui é uma constante, o stand-up tem isso, não é? Tu estás todos os dias a tentar ser melhor que ontem. Há bocado estavas a citar a comediante Nikki Glaser. Eu nunca sei dizer o nome dela, se é Glaser ou Glaser, mas pronto. Pronto, mas nós já sabemos quem é, portanto ela também não vai ouvir isso. Sim. Não, mas Nikki, I love you. I love you. Bom. Portugal, Portuguese people love. Yes. Não, eu ia só perguntar se já estiveste perto de desistir definitivamente do stand-up. Eu vou-te dizer a verdade, nunca. Isso é bom, isso é bom. A cena de, pá, nunca mais faço isso, nunca me atravessou a cabeça. Eu digo uma coisa que às vezes é um clichê, o pessoal pode achar um clichê, mas eu digo isto porque sinto mesmo. É uma droga. Eu sou viciado na sensação de ver as pessoas a rirem-se de uma porcaria que eu disse. A recompensa é tão grande que faz-me falta. Não dá. E mesmo quando corre mal, tu olhas e dizes, isto já correu bem, eu sei fazer isto. Mas perto do início sempre tiveste essa sensação ou foi uma coisa que foi, ao início estavas periclitante ou não? Epá, eu tive um azar sorte que é. A minha primeira vez correu incrivelmente bem. Porque, apesar de não ser, foi tipo gala da Bang. Que é, eu tinha a sala cheia de família e amigos. Pois. Que estavam lá de facto para me apoiar, ou seja, nenhum se riu por favor. E toda a gente se riu com vontade. Mas eles estavam lá predispostos a gostar. Isso ajuda, de facto. Mas eu só percebo isto muitos anos depois. Quando começo a olhar e dizer assim, como é que eu vi este gajo e ele correu tão bem? E noutro sítio eu fui ver e ele foi horrível. Foram as mesmas piadas, é a mesma entrega. Porque é que isto não está a funcionar? Sabes? Só aí sim, é que você começa a... E então eu olho para lá e digo, pois claro, 40 pessoas. A casa não era muito grande. Era assim um barzinho de comedy club que tínhamos aqui no Porto, em Matosinhos, em boa verdade, chamado Bartista, que era de facto um comedy club porque foi aberto para a comédia. E esse sim, o primeiro comedy club em Portugal. E eu comecei lá, noite de amadores, e eram mais dois rapazes, e um dos rapazes cortou-se, e eu, como tinha dois textos, fiz 20 minutos na minha primeira noite. 10 minutos a abrir e 10 minutos a fechar. Sim, uma estupidez, uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Pá, correu tão bem que mesmo à frente, aquelas que correram pior, porque depois umas são melhores, outras são piores, ou as primeiras são aqueles 10 minutos que tu vais fazer ao lado de Pedro Neves, ou do Richard Al, do Paulo Baldaia, o quê? E eles preparam-te o público, no sentido de dizerem, pá, vem agora aí um puto, está a começar, vocês... Hã? Não me corram porque... Sim. E o pessoal é fofinho, não é? Que o gajo está a começar. E tem algum jeito, já vai bem, não é? O pessoal já nunca mete o mesmo rigor. E estas primeiras, este primeiro ano com o gajo anda ali mais ou menos apoiado, que nunca tem noites realmente más, ou pelo menos eu nunca tive, não é? Pá, depois dá-te um embalo para tu depois não desistires, não é? Depois dá-te um embalo, pelo menos a mim deu. Sim. Não, isso é bom, isso de facto é... Achas que se não tivesse tido esse primeiro ano assim, embalado, que estarias ainda hoje a fazer stand-up? Opa, o que é que eu acho... Eu olho e digo assim, se eu não tenho, especialmente a primeira vez me corresse muito mal, eu nunca mais tinha feito, ponto. Se depois, se a primeira vez fosse assim mais ou menos, e eu a seguir tivesse uma quantidade de desastres, não sei quantos, eu acho que desistiria. Eu acho que essa segunda opção é mais viável, porque desistir logo à primeira... Logo à primeira, só se fosse muito horrível. Podia ser aquela coisa de eu chegar lá e ser tão mau que não dá e desistir. Podia-me ter acontecido isso. Mas eu acho que nunca, que isso nunca me iria acontecer. Quando eu vou fazer stand-up, já tenho muitas ferramentas da oratória. Eu fui catequista de adolescentes 11 anos. Opa, e a catequese de adolescentes tem uma coisa que é, nenhum miúdo está obrigado lá. Tu tens a obrigação de estar ali uma hora com eles por semana a falar-lhe da Igreja e da Bíblia, que são temas que à partida não são tão interessantes para um miúdo que é adolescente, que tem 16 anos. E tu tens de os manter interessados e garantir que na semana a seguir eles voltem. Então isto ensina-te a ler o público, isto dá-te timing de conversação, isto ensina-te a ser fluido, percebes? Ensina-te a manter a cena animada e tal. Então esta base, como eu já domino muito bem esta ferramenta, é-me simples depois chegar e meter aqui piadas em cima, percebes? Porque eu vejo o pessoal que está a começar, e a maior parte do pessoal que está a começar, o maior problema é quase sempre. Ele tem piada, as ideias até são giras, mas ele não as sabe comunicar. Sabes? Aquilo ele chega acima do palco e não as entrega bem, e aquilo não está a sair, e ele não... Sei lá, e não acerta o punch, o tempo não está certo. E eu já tinha isso. E como eu já tinha isso, tive a facilidade de depois chegar acima do palco e estar mais ou menos à vontade. Ou seja, eu ter ali uma quantidade de gente a olhar para mim e à espera de alguma coisa, não me assustava. E isso já ajuda muito, não é? Já faz a cena. Por isso, não me estou a ver a querer desistir. Agora, aquela cena, e depois é aquela coisa, não é? É tu chegar lá, atirares uma piada e o pessoal rir-se. Eu ainda hoje às vezes conto a primeira piada que eu disse e ainda hoje, às vezes, e ainda hoje me lembro da sensação da gargalhada que foi. Porque eu tive essa cena, eu cheguei ao palco, disse uma piada e o pessoal riu-se de facto. Ok, que era aquele pessoal que estava à espera de se rir, não é? Mas riu-se e essa sensação para mim foi que me agarrou e que eu hoje em dia estou aqui a trepar pelas paredes porque quero fazer stand-up. E vais voltar, espero eu que mais breve possível. Mas, pá, eu agora fiquei curioso, já tinha-te ouvido falar em algum lado dessa história de ter sido catequista. E qual foi a pergunta mais incómoda que algum dos teus alunos te fez? Epá, eu nunca achava nenhuma das perguntas incómodas. Eu tenho muita dificuldade em lidar com a estupidez. Isso é que juro-te, a sério. Eu tive um miúdo que uma vez virou-se para mim, pegou num capacete de uma moto, portanto ele já tinha mais de 16 anos, assim. Portanto, isto aqui é o Sim. planeta Terra, não é? E aqui à volta é a barriga de Deus. E eu pensei, o que é que este gajo está aqui a fazer, meu? Estás a perceber? Não, a pergunta não foi incómoda, porque eu tinha sempre aquela coisa, que fui sempre muito franco com eles, disse assim, olha, eu não estou aqui para dourar nada a ninguém, para dourar a pílula, nem para contar as histórias da carochinha. Vocês, de certeza absoluta, e mais, eu espero que vocês me ponham perguntas que eu não sei responder. E quando vocês me puserem perguntas dessas, eu vou-vos dizer, opá, eu não sei responder a isso, mas para a semana nós falamos. Portanto, as perguntas sobre a fé, sobre a sexualidade, sobre a castidade, sobre os milagres, isso para mim estava tudo bem porque eu parti. Havia uma relação muito franca, percebes? Nunca me chatearam, porque às vezes também tenho de dizer, pá, também não concordo muito com isto, nem, nunca percebi bem, muito bem, acho que a igreja tem de mudar neste aspecto. E esta é a grande vantagem de estares a lidar com adolescentes e adultos e não com crianças, não é? Tu consegues-lhes dizer isto e eles perceberem que. Outra coisa completamente diferente é um tipo que chega lá e não consegue perceber o que é um plano físico e um plano espiritual. Que chega lá e diz isto é Deus, aqui é a barriga de Deus à volta. E isso é que foi a cena. Lembro-me muito bem dessa. Lembro-me muito bem do miúdo, que hoje é um homem feito. E pronto. E essas é que são sempre mais difíceis para mim, sabes? Dessas perguntas sem resposta que acredito que tu também tenhas, toda a gente tem, qual é a que mais te sobressalta? E Está a ficar pá, muito profundo agora. e yeah, na boa, não tem problema. Para mim, os teus. Oh, há aqui uma cena que eu já pensei que é este podcast atinge hoje a plenitude dele, porque para me convidar está mesmo à beira do abismo. É a cena que Não te estamos aqui na. preocupes, que antes de ti já houve outros. Antes de ti já houve outros piores. Na cena, acho que nas. Mas, opá, eu espero é que os teus ouvintes não estejam a ter uma seca muito grande. Vai ser, é o que é, mas eu também não sou uma pessoa assim tão interessante. A cena para mim é: eu pela caminhada de fé que fiz, porque eu comecei a. Pá, comecei no, com 5 anos para a primeira comunhão, fiz a profissão de fé, fiz a Eucaristia, o Crisma e tal, e depois mais à frente continuei a caminhada de fé, depois comecei a ser catequista e tal. Eu estou muito em paz com tudo. Há muitas coisas que eu não concordo. Por exemplo, a igreja tem há umas quantas coisas que tu para seres da doutrina católica, apostólica, romana, estás obrigado a acreditar, que são os dogmas. Os dogmas de fé, diz assim, Nossa Senhora era virgem, virgindade de Nossa Senhora, dogma de fé. E depois, e eu trepo pelas paredes e digo, esta merda não pode ser, porque na altura não havia cesarianas, e o Jesus nasceu de parto natural, e o ímã não ia arrebentar e tal. E depois o que é que eu fui ver? Quando eu fui ler sobre isto, percebi uma coisa completamente diferente, que é, o que diz o dogma de fé é que a Nossa Senhora, ou a Mãe de Jesus Cristo, vamos dizer assim, porque ela pode não ser nossa de nós todos, foi concebida sem pecado original. Ou seja, naquela pessoa não havia a propensão para o mal. E o dogma de fé é este. E com esse eu estou ok. Percebes a cena? Ou Sim, seja, estou a perceber, sim. quando eu fui ver quais eram os dogmas de fé, não há ali nenhum que me choque. Porque há aquela cena que tu dizes assim, ah, mas o Moisés separou as águas do Mar Morto. Pá, ele atravessou num sítio que conhecia, numa altura em que o vento ajudou e tornou seca a passagem e tal, não sei o quê. Depois foi um poeta que escreveu e ele atravessou a pé enxuto. Isto não é um dogma, é uma coisa que eles contam sujeito a uma interpretação. E eu, esses, está tudo bem, vamos interpretar. A Bíblia foi escrita há não sei quantos anos, traduzida não sei quantas vezes. Os dogmas, todos os que me faziam impressão, eu fui tentar perceber melhor e fiquei em paz com todos. Portanto, eu não tenho assim nenhuma pergunta que me marque. Sem resposta. Que me marque. Não é sem resposta, porque epá, eu acredito que quando o padre consagra uma hóstia, está ali presente o corpo de Jesus. E não é o treinador do Benfica. É o próprio JC, aquele que para mim é filho de Deus. Eu acredito nisto. Sim. É fé. Sim. Tens uma resposta para isto? Não tenho, mas é fé. E a fé não se discute. Não, claro, claro que percebes? Não. Percebes? É fé. Isto cabe numa coisa que eu digo assim. Para mim é simples, porque isto é fé. É um milagre, é sim, fé. Sim, e sim. Está tudo bem. A virgindade de Nossa Senhora não é assim tão... Não cabe nisto. E por sim. isso eu fui procurar, pronto, é... Passa, não, passa mas por aí. Se hoje estás à vontade com isso, não. E além de que não, além de que não é a questão mais importante no que circunda a fé, não é? Quer dizer, eu não sou uma pessoa de fé, mas acredito que não sejam esse dogma ou outros dogmas certo, que motivam espiritualmente uma pessoa, não é? Sim, certo. E eu fiz a escola toda também, fiz até ao crisma, até fui acólito na missa durante uns anos. Ora, isto é uma coisa que me convidaram muitas vezes e eu nunca quis. Porquê? Epá, porque primeiro eu sou trapalhão. Portanto, ia haver uma altura, o padre, eu ia com o relicário para dar ao padre e deixava-o cair. Era, pronto. Primeiro, eu sou um trapalhão. E segundo, eu não gosto daquela exposição. Eu estar ali a chegar coisas e toda a gente olhar para mim ia ser horrível. E tu dizes assim, mas vais para o palco dizer piadas. Sim, mas eu aí tenho uma mais-valia. Eu aí vou dizer, eu vou dizer piadas e as pessoas vão se rir. Para mim está excelente. Porque eu estou a entregar ali uma mais-valia diferente. Percebes? A cena de ser acólito nunca... Para mim nunca... Era sempre uma cena muito vã. Eu nunca... Pá, nunca me disse nada mesmo. Não, tudo bem, eu percebo. Pá, eu por acaso uma vez tive um problema com a... Epá, já não me lembro como é que se chamava o fato que os acólitos usavam. Uma vez tive um que era muito comprido, de facto. E achei que uma vez estava já com qualquer coisa na mão, eram hóstias, eu já não sei, e com uma taça com hóstias e estava muito comprido, ia para baixo dos meus pés e eu ia caindo com as hóstias em cima do pano. E se as hóstias eram consagradas, foi... mas isso é um 31, meu. Era... Não, mas houve, eu mantive ali, firme e sereno, ia cair, mas depois-me logo... Sei. Isto é manter o respeito. Pois, claro. Mas achei interessante pegar nesse tema porque, pá, porque é uma coisa que me fascina, apesar de hoje ser uma pessoa que não... Não digo que seja descrente, mas não sei. Vá. E também não gosto do termo agnóstico, mas cá estou mais perto de um crente do que um não crente. Mas há muita coisa que me... Não faz sentido para mim, pronto. E gosto de falar, quando conheço pessoas que são crentes, gosto de falar com elas sobre isso. Também para eu tentar perceber. Então deixa-me só te pôr-te uma questão daquelas que são disruptivas, que é... Mas as coisas que não fazem sentido são deste plano ou do outro? São do outro plano. É mais um... Não precisas de fazer... Então, tu não podes procurar um sentido não. Numa coisa que não se rege pelo nosso... Não, mas eu não estava a falar no sentido racional. Estava a falar mesmo no sentido... Ou seja, eu percebo a espiritualidade, eu é que não me consigo sintonizar a ela. Mas não a sentes, não te ligas. Exatamente. Então isso é outra história. Podes estar a passar uma seca ou se calhar estás a encontrar o teu equilíbrio aí. Talvez, não sei. Eu sinto é que se calhar eu sempre fui assim, mas só há pouco tempo é que percebi, percebes? Ou seja, lá no fundo, porque eu lembro-me de estar no primeiro ou no segundo ano da catequese. Pá, e a catequista a dizer, pá, era uma freira muito velhota, simpática e tal, mas às vezes um bocadinho, vá... Quadrada. Sim, um bocadinho quadrada, exatamente. E ela a dizer que... vocês agora vão rezar a Jesus e vão rezar com o coração. E eu lembro-me de estar a tentar entrar na cena, a estar a rezar, a olhar para os meus colegas todos super compenetrados e super... E eu a achar... Mas se calhar sou eu que estou mal aqui, porque eu não estava a sentir alguma coisa, percebes? Mas acho interessante falar com pessoas que acreditam exatamente por isso, para eu próprio perceber a minha situação, entre aspas. Por isso é que eu acho que, e nesse aspecto acho que está bem feito. A Igreja Católica tem isto dividido de alguma forma nos sacramentos da iniciação e depois dos outros, não é? E o crisma é o último da iniciação, ou seja, que é aquele, é o cristão adulto, não é? É quando já encontraste a tua fé, que é tua, não é minha, nem a do padre, é tua. Tu é que tens de conviver com ela e de estar bem com ela e de te sentires completo com ela, percebes? E Sim. quando tu encontras essa fé e te pões bem e estás pleno, e tu aí dizes de tua cabeça, sem a freira a dizer agora vamos rezar com o coração e haver ali uma espécie de uma influência de manada, porque é o que acontece, que é tu tens uma quantidade de putos e estás a ensinar tudo, o mesmo a tudo. Nunca gostei de catequese de crianças por causa disto, e tu estás a tratá-los a todos da mesma maneira para eles. Para Sim. Sim. darem todos a mesma resposta e rezarem todos igual e tal, e vamos aqui sacar o. Pronto. E vamos aqui. Eu nunca gostei disso. Pronto, depois, quando encontrei a minha fé, olhei e não gostei disso. Não, pronto. Claro, claro, claro. E por isso é que quando chegas ao crisma, e o deves fazer com 17, 18 anos, e não com 12, como se fazia em algum tempo, no tempo dos meus pais, 12, não sabia disso. e eu tenho 44 e os meus pais fossem vivos tinham 80, portanto. E quando tu encontras a tua fé e te equilibras com ela, e o que é que a tua fé te dá, e o que é que tu tens de dar à tua fé para a manter viva também, não é? Porque se tu a deixares para um lado, não é? É quase, podes ter adorado um filme, não é? Já que estamos entre cinéfilos, pelo menos tu és, eu não. É a mesma coisa, tu adoras um filme e é o filme da tua vida, e se tu nunca o revisitares, tu vais esquecê-lo, vais deixá-lo para trás, não é? Pá, mais ou menos. Eu acho que fica a memória fica cada vez melhor, porque tu, como já vais perdendo a ligação real ao filme, a tua memória vai ficando cada vez melhor dele, porque estás a inventar coisas já. Mais romântica, não é? Sim. Sim, isso também pode acontecer, não é? Acontece muito com o meu filme favorito, que é o maior clichê de todos os tempos. Não, não é. Não é o maior, mas é um clichê grande. A fala mais espetacular é quando ele diz No, I am your father. E na minha cabeça dizia Luke, I am your father. E não é. Mas na minha cabeça, se eu não o tivesse revisto outro dia, garantia-te aqui de pés juntos que ele dizia Luke, I am your father. E não é. Pronto, lá está. Mas olha, podemos acabar exatamente por aí a perguntar-te se tens visto alguma coisa recentemente que, pá, que te tens chamado a atenção de alguma forma especial. Mas estás a falar a nível de cinema. Sim, de cinema ou de séries ou o que seja. Eu vou-te dizer, eu séries fiquei amarrado aí por umas quantas que vi Netflix, que foi o Lupin. Gostei muito do Lupin. Gostei do Bridgerton, que apesar de parecer uma série de fofocas, aquilo culturalmente é muito impactante. O Bridgerton achei muito boa. E vi um que se chama Between the Times, agora não sei bem o nome, mas consigo fazer aqui O quê? O Between Two Fences? Não? não. Acho que se chama The Times Between. Por acaso essa acho que não. As outras duas sei quais são. Mas essa acho que não sei. É uma mulher que viu o filho a morrer, mas depois anda para trás do tempo uma semana e tem de andar a mudar coisas na Na semana anterior A ela morreu. semana para conseguir evitar que a filha morra, pá. E aquilo ficou muito engraçado. Está bem conseguido e bem escrito, ou seja, Somewhere Between, assim é que se chama. Somewhere between, ok. Por acaso essa não conhecia. Vou espreitar. Gostei muito de ver essas. Entretanto, a nível de cinema, vi a Mulher Maravilha de 1984, que considerei um vómito. Explica porquê, em poucas palavras. Em poucas palavras é, as sequelas só são boas quando tu aproveitas que o universo já está estabelecido e vais noutra direção. Aquele Concordo, não concordo. vai noutra direção. É mais do mesmo e mais plástico. O roteiro é pobre. O guião é pobre, quero dizer. Que eu não estou no Brasil. O guião é pobre, sabes? que Chico até tinha gostado da primeira Mulher Maravilha, ou seja, deste do filme de base, e aquilo de um momento para o outro, pronto, os personagens quase acabam iguais, a transformação, que é o que de facto diz se um filme é bom ou é mau, é se os personagens entram de uma maneira e saem de outra, não é? Isso aquilo faz sentido. Pelo menos para mim é, para mim a viagem dos personagens é que faz o filme ser melhor, é muito fraca. E então pronto, o meu filme favorito é uma sequela, não é? Mas eu acho que no caso do Império Contra-Ataque eles conseguem de facto... Dá mais qualquer coisa. Já está tudo muito bem estabelecido e portanto aquilo arranca a fundo e vai para um lado que ninguém conta. E isso é que é bom, não é? Não é mais do mesmo. Sim, é verdade. E algum filme bom, vá. Para não ficar só com o terrível. Vi o Soul. O Soul. Ainda não vi o Soul. E achei fofinho. Choraste? Não. Não, mas eu sou uma besta. Porque só choro em coisas impróprias. Por exemplo, se ouvir o hino do Porto, choro. Sempre. Que clichê para uma pessoa do Porto, meu Deus. É verdade, é. Mas diz lá. E se alguém se atrever a sufocar o grito audaz da tua ardente voz, ao meu Porto então verás vibrar o grito só na união de todos nós. E isto... Desde que eu me lembro de ser portista, reflete muito a cena. Então eu emociono-me sempre, pronto, daquelas coisas. Em compensação, sou capaz de ver o Green Mile, lá com Montanha, e sabes qual é? Sabes do que é que eu estou a falar? Sei. À espera de um milagre, acho que em português. É, exatamente. E sair embora na boa, tipo, já. Foi um filme fofinho, sim. Agora, se na banda sonora tivesse o hino do Porto, ah, aí caramba, já choravas. Não, mas eu chorava. Tu podes pôr os fãs da TBI, aquelas cenas de pessoal que se tiver o hino do Porto, vou chorar sempre. Pronto. O que é que eu hei de fazer? Às vezes tenho essa cena, mas sim, eu emocionalmente sou muito estragado para valer a pena perguntar-me se eu chorei num sítio ou não, porque nunca vai fazer escola, nunca. Isso nunca vai fazer escola. Pronto, Joca, ok. Obrigado. Pronto, olha, peço desculpa aos teus ouvintes que apanharam esta seca. O quê? Não. Porque acho que foi a cena mais random de todos os tempos. Não foi. E acredita que foi bem mais interessante do que estás a pensar. Eu pelo menos achei. Pronto, olha, já é uma pessoa, já estamos no positivo. Pronto, olha, obrigado pelo convite. Quando precisares, dispõe, está bem? E deixa-me aproveitar o teu baixo de auditório para pedir para me seguir nas redes sociais. Estou em Joca Humor nas redes todas. Joca com C de cão, não é com K, porque eu não sou DJ da Casa dos Segredos. E o humor é com H, porque há pessoas que podem não ter feito a escola toda. É Joca Humor, até estou no TikTok também, Twitter, Instagram, Facebook, é sempre o mesmo handle. Muito obrigado. Não mudaste para Joca Comedy? Há muito essa moda. Não, porque quando eu consegui Joca Humor no Facebook e no Instagram e no e-mail, qualquer rede que apareça, eu vou logo lá registar-me como Joca Humor. Só para deixar para guardar o handle. Pois é, guardar. Ok. Pronto, faz sentido. Está bem. Olha, obrigadíssimo mais uma vez. Muito obrigado, E é isso, é seguir o Joca nas redes sociais, Joca Humor, e espero que tenham gostado da conversa e que vos tenha surpreendido. Espero que o Joca, depois do confinamento, consiga voltar a dar espetáculos e quem sabe se eu também, não, um dia destes, não voltarei aí a dar um. Ideias não faltam. Ficamos por aqui, obrigado por terem ouvido. Para a semana vamos ter um crítico de cinema, Hugo Gomes, também com uma conversa muito acutilante que eu acho que vai ser do vosso agrado. E até lá, aproveitem o fim de semana para descansar, se puderem, para ver alguma coisa que vos faça rir, porque bem precisamos de rir todos nesta altura. Cá vos espero para a semana. Cuidem-se, saúde e bem-ajam. À beira do abismo.